Lindo. Tá fofo. Tá lindo lá. Tá muito lindo, tá? Tá lindo, é. Como na Bahia. Yeah. Tá lindo. Vamos. Tá lindo, é. Se esse sol não vier, o amanhã é pouco pra dizer que é só ilusão. A escuridão, se essa cor não vier, pra se perder, se achar e se entender, pra reviver. Mais uma do disco que a gente lançou como EP de 5 músicas, primeiro em 2009. A música se chama As Sete Chaves.